você já se sente um pequeno. Daqueles que pensam sozinho e toma veneno. Do jeito que frases de amor viram filmes de terror. Não entendi que acabou. Como assim não acabou, mano? Cê olha a tarde linda, mas ela fica cinza. Não entende mais a vida, nem porque eles brindam. Acha que todos pares são bobos. Não acredita, diz que amor é coisa de tolo. Mas tudo é no tempo de Deus. Quando estive mal, disse o irmão meu. Relembre dos seus sonhos, esqueça dos seus medos. Procure seus motivos e não estalar de dedo. A chuva cai lá fora. Nem sei porque ela foi embora. Só sei que essa dor demora em passar e tomara que se vá com o tempo. Meu coração é dela. Vai passar. As coisas têm que continuar caminhando, tá ligado? Tem que pensar no futuro dos pequenos que ficou, morou, velho? Ei, eu já me senti pequeno, igual o neném chorão, a mercê do medo. É na escuridão, perdido sem chão, rouco de tanto chorar. São mil e um pensamentos que vem e vão, a mente a milhão. A cada situação, uma interrogação que sobrou pra mim, porque o Mari se foi tão novinho. Deixou meus sobrinhos, tô tudo grande e ainda bem. Por mais que eu tente, mas não entendi. Porque meu, com essas bebidas, só sabe ofender. Depois a Claudinha, aqui não entende, vai entender. Nem mesmo abraço meu amoleceu o coração do homem. Por que que ele se esconde de Deus? E eu vivendo sempre, à mercê de um sempre. De tanto porquê, de tanto porquê. Tá de nada, açúcar, é largar. Tá deixar, tá de mão, é pra véia criar. A Deta fala o que acha sem pensar. Acha que a idade é tudo, é difícil, cê sabe. Machucar, eu sei, as mágoas juntas. A Valda tá bem, o exemplo da família. Ô velho, que falta faz, não vou te esquecer jamais. Eis é um grande homem. Tudo vai passar. O equilíbrio da família já se mudou. Tudo vai passar, nada vai ficar. Nada vai ficar como antes. A gente precisa continuar equilibrado. Não esquecer o que foi plantado. A chuva cai lá fora.